Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que não fala absolutamente sobre nada. Do meu lado direito, ele que evita somente duas coisas na vida, pedófilos e semáforos, Wesley Zop. Exatamente, e olha que semáforo nem evito tanto, né? Cara, é um medo de infância. Isso. Que foi até os 18 anos, né? Uma troca, né? Completou 18, mas sua mãe chegou lá, não precisa mais ter medo de pedófilos, agora mas... evite semáforos. Só que o perigo é o mesmo dos dois. Existe pedófilos e semáforos, essa é a denúncia. Não se distrai de madrugada. Tem todo. Tem que sempre ver se tá aceso ou não. É, você tem que estar esperto. Ele que está falando agora que é vendedor de passarinhos e fica oferecendo pra gente o seu anus preto, Anderson. Fala, negrada! Piu, piu. E não para, hein? Nossa senhora, liga de madrugada. Que anus preto! Eu entrego. Ele é bom de fazer carinho. E pare de mandar foto também, viu? Eu gostaria de... Para de mandar foto do olho dele, só. Diretamente de São Paulo, o menino tatuado que serve sopa pra mendigo, mas não trouxe nada pra gente, Serginho! Olá, Douglas, olá, ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, não sei se o prazer é dela também, que está acompanhando Natália! Olá! Caí aqui de paraquedas, colocaram o microfone na minha frente. Não, venho aqui só pra assistir. Não, pra assistir, pra não, assistir. Tá achando que aqui é podcast com plateia? Isso não existe, não. Essa frescura do caralho. Ah, toma no cu aqui, vem e grava. Entrou no estúdio, grava. Bichice de podcast com plateia, porra. E eu aqui rosteando Douglas Ganso, host que adora aquela banda de senhores católicos e ingleses lá, os Beatles. Os Beatles. Então acabou, né? Acabou hoje. Vai encerrar. Nossa, essa tá... Pode parar por cima, né? Vai encerrar bem mesmo. Puta que pariu. Não entre em pânico, ouvinte. Esse é o podcast Chorume, o podcast semelhante a uma flor que nasceu no lixão. Ah, onde tudo tem beleza, não importa. Sim, o lugar. Continua fedendo a merda, né? Não importa o que aconteça, se tem tatus que fingem ser sereiões. Nunca fui tatu. Ou um híbrido de tatu e sereião. É, daria um bicho legal. Daria um bicho com leve retardo. Muito bem, sem mais delongas, sem mais demoras, vamos para os nossos recadinhos. E o primeiro deles é que chegou o momento, Wesley Zob. Qual o momento? O momento. O primeiro episódio de dezembro está agora no ar. Isso quer dizer que está no nosso site a votação para o Choro Oscar 2018. A maior votação da podosfera mundial. A votação que vale premiará os maiores podcasts do mundo! Que é do Chorume. Que se chama o Chorume. Sim. Ah, tá. Sim! Mas é que a gente já vai afunilando durante o ano. E só vai premiar quem interessa na podosfera. O melhor, maior podcast do mundo, Chorume, tá com a sua premiação, onde você poderá votar lá nos episódios que mais fizeram seu ano lacrimejar durante o ano. Deu um furor. Apenas os episódios de 2018. Tem ouvinte que é retardado, tipo Thomas Bickoff? O cara quer votar na Apocalipse Mendigo 1. Ai, não quero. Põe o anjão. Eu vou defender. Nossa, quero votar no primeiro e-mail que o Leandro Lopes mandou. Eu vou defender que ele pode votar mentalmente nesses episódios. Como um bom retardado. Pode. Então, o que que acontece? Já está lá. O que que acontece, Ganso? É a maior premiação de 2018 para os podcasts do Chorume aí. Então você pode voltar lá acessando o link chorume.com.br/Choroboscar com X também. Tudo com X. Nada de CH. Choro Bosca. E lá temos, você vai poder votar no melhor episódio. No melhor apelido pro Anderson. Tatuzão ou sereia? Exato. Tatuzão. Ou filha da puta. Tatuzão ou tatuzão da água? Ou pedófilo da firma? Não. Tatu pedófilo da filha. Sempre com tatu no nome. Então lá você pode voltar no episódio mais engraçado, no episódio mais instrutivo. Você vai poder voltar na melhor piada estilo Ari Toledo durante o ano. O melhor jargão estabelecido. E por que não dizer no melhor Chorumer, que é o maior prêmio da podosfera. Será que teremos aí Wesley Zop alcançando seu terceiro Chorumor? Oscar, será que eu conseguirei defender meu título lá? Ou será que teremos Anderson Negão, aquele que nunca fez nada por esse podcast e nunca fará e nunca falou nada engraçado e é um bosta ganhando esse prêmio? Não sei, né? Talvez sim, Wesley Zob. Ou Gabriel Asbar, que mais falta que vem, né? Sim. Graças a Deus o Cone não tá competindo, senão ia dar um Cone em todo mundo. O Cone não disputa essa. Pelo amor de Deus. Então é isso. Você vai lá escolher qual foi o melhor do Chorume, respondendo lá questões básicas, rápidas. E não esqueça de responder lá uma questão que a gente está perguntando de onde você é, para ver se vale a pena fazer um Chorume ao vivo aí no seu estado. E quanto você calça também. Não, é o tamanho do pênis ali. Ah, o calça, por isso tá entre aspas. Entendi. Ah, não. Tá, desculpa. Que você consegue calçar os outros ali. Entendi. No pênis. Tem mais lógica. Então é isso. Vai lá em chorume.com.br/choromoscar e vote em quem você acha a melhor opção. Gabriel Asbar, um rapaz jovem, bonito, que anda tentando. Que não passa dos 30, talvez até bom votar nele. Exato. Senão... Porque não vai votar depois, senão vai estar morto. O Wesley Zop, aquele humorista que vive do passado ainda. Parece que você fala de um jeito. Anderson Negão, que não fez nada. Não é. Ou quem? Ou um pai de família. Que deixa de curtir a família aos domingos de manhã pra gravar aqui. e fazer o bom andamento desse podcast, pra levantar pro Wesley Zop fazer as piadinhas dele de quebra-cabeça e homem do saco e mula sem cabeça. E de rifa, tá aí carrinho. Não. Então pera um pouco. Então, o ouvinte escolhe, mas sabemos que nem sempre o melhor ganha. Sabemos. Melhor disso. Que deve ser o que mais se sacrifica pelo grupo, pelo que tô entendendo. Aí eu você que acha. Ah, eu que acho. Então eu acho que eu devo agradecer o Ganso. Você também. Que tá falando aí. Não, mas não quero que você induza os ouvintes a votar em mim, não. Não. Acho que eu vou tentar não fazer isso. Ele tá te defendendo, você tá defendendo ele de volta. Não, eu acho vou tentar não fazer aqui. Isso com ele. Mas eu só tenho uma coisa pra dizer aí, que depois do serem eu não fez mais nada. Tatu é assim, né? Tatu cavou o buraco, rapaz. Cavou, fica lá. Tanto que teve o episódio... Não se arrisca, não. Teve o episódio do jovem pedreiro aí e não abriu a boca. Né? Não quero ter o risco de perder. Não abriu a boca pra fazer nada. Então volte lá, chorume.com.br/choromoscar e escolha o melhor do Chorume 2018. Outro recadinho aqui importante é que a gente não sobrevive, esse podcast não se mantém sem belíssimas travestis, sem belíssimas chemales aí penetrando a gente fundo, encaçapando a nossa boca, dando tapa na nossa orelha e cobrando o que a gente deve, não é, Anderson Negão? E ela gosta de anos pretos. Passarinho. Uma é passarinheira, beleza. Sim. E o anos preto é uma espécie rara, pelo que eu acho que não. Não. Pelo preço que tá cobrando. O pessoal até come, parece. É. Por isso fica raro. É praga. Mas essa passarinheira, inclusive, só é sustentada graças ao dinheiro dos nossos contribuintes, que podem ser doado pelas seguintes plataformas. Lá no chorume.com.br/esmola, diretamente do nosso Padrim, no chorume.com.br/padrim, ou então lá no PicPay, você procura lá no seu aplicativo @chorume, e você pode doar até R$1 milhão, mais do que isso a gente não aceita lá. Mas é porque o PicPay não aceita. Não é que a gente não aceita. Eu tenho medo deles transferir pro Teleton também nosso dinheiro. É a gente verdade. Nem fica sabendo. Muito bem! Sem mais delongas, sem mais demoras, vamos pra esse episódio. Ele que é o maior passarinheiro da região. Anuncia Anos Preto. Anuncia Pica-Pau. Anuncia Quero Quero. Não tem vergonha não, pessoal. Fala mesmo. Manda foto. Olha o pescoço da cegonha que eu tô vendendo. Olha o cisne preto. Todo preto ele vende, né, também, né? Mas não varia muito, né? É um nicho muito específico. Hoje o comércio tem que ser assim, específico. Tem que ser localizado, nichado, tá, né? Certo. Tem que ser nichado. Certo. Anderson Negão, qual é a temática de hoje? O tema de hoje é os novos produtos Polishop e histórias de Serginho. Excelente. Tá cada vez mais amplo. O que ele nicha nas vendas de passarinho, ele amplia nos títulos. Então vamos pra esse episódio que promete ter o que, Wesley Zop? Novos produtos em breve das lojas Polishop. Exato. E também histórias pra queimar o Serginho aí. Que só a Natália conheceria até então. E pelo jeito tem bastante. Né? Exato. Porque ela tá com uma lista na mão. Só 5 anos só de história. Ah, então. aqui começando, fomos procurados essa semana por quem, Wesley Zop? João Polishop. João Polishop Valita, procurando... Não sabia do sobrenome do pai dele. Procurando novos produtos pro Polishop, porque agora, rapaz, Brasil mudou. Todo mundo vai ter dinheiro pra gastar, todo mundo vai ter só comprar coisas de marca. E aí... E vai estar liberado arma pra quem não vai ter dinheiro. Pra conseguir dinheiro. E aí, João Polishop Valita vai precisar ali de vários produtos novos. Você não pode nichar o mercado igual o Anderson faz com os passarinhos. E ninguém quer mais fritadeira, Air Fryer. Isso aí já passou. Frita sem óleo, beleza. Tá. Daí, só você jogar numa frigideira e não pôr óleo. Não preciso dessa máquina. Viemos aqui oferecer produtos úteis, produtos novos que farão a diferença na vida das pessoas. Que facilitarão a vida nessa vida de correria hoje em dia. Exato. Então, Wesley Zop, você aí que é o mais preparado, já é empreendedor aqui há quanto tempo já? Ah, tem um tempo, né? Uns oito anos. Então, aí você já tem um projeto que eu sei, desenvolvido. Sim, você viu meus desenhos, né? Sim. Por isso que até vamos gravar agora. Você tatuou na sua costa, né? Eu não tive culpa aí. Enquanto eu depilava você, eu acabei vendo. Mas não precisava ter lido e copiado o projeto. Mas tudo bem. Mas tá. Conte aí o seu primeiro projeto Polishop Valita que você trouxe. Os produtos Polishop, eles vêm sempre com aquela propaganda que vai facilitar a sua vida, vai economizar dinheiro, você vai gastar uma fortuna pra depois economizar dinheiro, né? Você não vai ter mais dinheiro mesmo, né? O melhor jeito de economizar. Porque aí quando você já não tem mais, né? Você compra air fryer que não usa óleo, só que daí você economiza com óleo depois. Exato. Então, mas você gastou R$1 milhão ali, por isso... Agora você não vai ter dinheiro nem pra comprar nada mesmo. Você economiza R$1 do óleo. Mas pensa isso na vida inteira. Mas quando, Wesley Zop, você tem dinheiro, você não precisa economizar. O bom é se economizar quando não tem. Exatamente. Aí que tá. Aí que a Polishop ganha os clientes. Exato. Então, o que eu pensei? Num ralo de banheiro que também faz o espermograma. Só aí você está falando o espermogrammer ralo 2000 Valita. Exatamente. óbvio. Sim. Porque hoje em dia as pessoas têm vergonha de ir lá bater uma no consultório e tal. Às vezes não tem a mesma emoção. Exato, porque não tem a mesma liberdade. No chuveiro, no quentinho. Exato, pense. Ali é... Condições ideais de temperatura e pressão. Condições ideais de temperatura e pressão desde os seus 12 anos. Exato. Você já tá acostumado ali e tal. Pra Anderson Negão, que é retardado. Que é ignorante. que não sabe o que faz um espermograma, por favor, elucídio. Sim. O que o espermograma faz? Faz a contagem de espermatozoides que tem na sua gozada. Ah, isso é interessante. É interessante. Vê se você é fértil ou não. Ah, sim. Apesar de você ter a capacidade de contar isso com a língua. Nem todo mundo tem. Uma língua sensível. Mas qual a utilidade disso para um virgão? Saber se ele é fértil ou não. Não se ele é fértil ou não, mas se tem uma... Se ele vai precisar futuramente usar camisinha ou não. Pra evitar a procriação, claro. Boa. Pra evitar doenças, é sempre importante usar. E aí, então, espermograma... Ele já faz o próprio exame, e você não precisa ir numa clínica, tá? O ralo vai ter um contador digital ali de espermatozoides. Você liga quando quer? Liga quando quer. Às vezes você não... A prova d'água também. A prova d'água. Que sabe separar água do que é esperma. Sim. Sabe? Do que é fluidos corporais. Sabe fazer. A temperatura não vai influenciar? Sim, se fosse um ralo comum. Exato. Ele sabe a temperatura exata do chuveiro. Exato. E se adapta. É que você gosta. Porque assim que você liga o ralo, ele já regula a temperatura do chuveiro pro ideal. Ah, isso é esperto. Tá tudo ligado, interligado as coisas ali. Você, à vontade, na sua casa. Eu só tenho uma dúvida. Aceita American Express ou não? Aceita. Mas não divide em 24 vezes do América Express. Ah, não, só em 12? Só em 12. Ah, posso ligar por telefone e encomendar já o meu? Você ainda tem essa do telefone, né? Pode, eu já pensei em todo mundo, porque principalmente velhos, né? Velhos precisam, tipo eu, assim, precisa já começar a fazer esses exames aí. Caso... E saber se... Se ainda tem alguma coisa viva dentro. Dentro de você. Sim, sim. Mas o espermograma, deixa eu falar, né? Na hora que você faz a chuca... Não, dá também. Dá também, mas não é... A o intenção ideal. Principal é. Não era essa. Aí você tem o sensor... O nível o ali, o nível, né? De sensibilidade, sim. Que você... Tem um dimer ali pra você ver, ó, quanto sensível você quer que seja o espermograma. E aí, todo mundo pensa, vai chegar uma hora que não vai... Vai vender mais isso aí. Mas já tem o upgrade. Sim, mas daí você só vai fazer o upgrade, obviamente, se você já tem. Exato. O upgrade é o quê? O... Também pra velhos. O TR. O TR Harlow Valita 2000. Ah, pô. E daí ele conta pelas lágrimas do velho, entendi. Não é tears. Ah, é tear mesmo. Eu manjo de inglês, eu ouço os Beatles, cara. Você não ia falar tear. É o tear Hello Valita 2000, ou seja... Pra você que está ficando careca. Tipo eu. Tipo o Anderson Negão. Ou pra você que já sou, é. Sim. Não se preocupe mais. O TR Harlow Valita 2000, ele vai pegar aqueles cabelos que ficam no ralo e vão tecendo uma peruca pra você. Mas peraí, isso é genial. Juntamente aproveitando aí a com... A cola do esperma. A cola do esperma, ou da chuva. Ele pega os materiais. Exato. O que vier pra ele. O que vier pra ele. Não terá mais problemas de ralo entupido. Não terá mais problemas aí de carequismo no mundo, melhorando o mundo, deixando o mundo menos nojento. Não, peraí. Entendi essa parte, mas... É mais nojento o cara ser careca do que andar com a peruca de cabelo de ralo e esperma. O bom é que o cabelo ali pode ser variado, se tem muita gente na sua casa. Exato. Bom, mas aí que tá, ele combinando fios, ele vai tecendo. Você pode até, sei lá, programar pra ele tecer um símbolo do Palmeiras. Isso daí é legal pra caramba. É um tear, é uma coisa chique. É o tear Hello 2000. Um complemento, um upgrade ao... Espermorralo 2000. E aí, se você, às vezes, o que que acontece? Você tem a contagem de espermatozoides alta. Sim. Só que você tá ficando careca igual o Anderson Negão e ninguém quer procriar com você. Porque fala, não vou querer ter filhos com essa descendência. Filhos carecas, né? Porque careca você sabe que é praga, né? Passa pra filho. Não, passa, é hereditário. É doença hereditária. É doença hereditária. E aí, rapaz, tecendo uma peruquinha lá, você vai conseguir procriar facilmente. Vai ser uma peruca e ninguém vai perceber que você é careca. Mas ou isso, cara. Essa peruca fica inodora, só pra eu saber. Ou vai de você lavar depois. É, mas ela vai ali lavando com a água do chuveiro, vai ficando inodora. Ah, bom. E... qualquer coisa é melhor do que ser careca. Tem esse pequeno detalhe aí. Tem razão. Também aceito no American Express. Aí. Mas não em 24 vezes, não, só em 12. Em 12. É. E pode pedir por telefone. Aí. Pode pedir por telefone. Sem juros? Não? Até 10 é sem juros, 12 já tem juros. 37% ao mês. Compensa, hein? Compensa. Ou compensa divide em 10, talvez. Vai saber se você é um potrancão reprodutor e ainda não vai ter essa entrada horrível no meio da cabeça. O único cara que tem uma entrada no meio da cabeça. Ele acha que dá uma giletada todo dia ali pra manter isso, hein? Quem dera. E você, Serginho? Você é um empreendedor também? É, eu não queria dizer, mas eu sou. Ninguém quer dizer. Ninguém, né? Todo mundo tem vergonha de ser empreendedor. Não, vergonha, cara. São segredos profissionais. Mas é que no meio da pobreza desse Brasil, cara, você quando fica rico... Milionaire. Fica mal-olhado, cara. Exato. É exatamente, por isso que eu não queria chamar atenção. Mas eu pensei que hoje todo mundo tem celular e a gente vive uma época tecnológica. E um dos problemas é que os celulares acabam a bateria muito rápido. É verdade. Sim. Então o que eu pensei? É um novo produto de um bolso que carrega o seu celular. Ah, mas olha, o meu bolso já carrega meu celular mesmo. Não. Isso daí não é novidade. Eu tô falando de energia, da bateria dele. Sim. Tô falando de carregar de suor também. A maior parte do tempo a gente deixa o celular no bolso. Quando a gente tá indo pro trabalho, pra escola, no transporte. Então, você pode tirar ele do bolso e usar normalmente. E quando você colocar de volta no seu bolso, ele volta a carregar. E também não é a calça. É importante lembrar que não vai ser um produto da calça. É um bolso que você pode tirar o bolso... Comprar em qualquer pau, calça! Mas aí você compra no lugar do bolso da calça ou ela fica um bolso externo? Não, é no bolso da calça. Então assim, pode ser bermuda também, blusa, camisa... Blazer. Se tem a bolso, eu você coloca... Eu uso calça leg pra caminhar de manhã. Eu consigo adaptar esse bolso? Tem bolso? Tem bolso. Não tem bolso. Guarda nas tetas, sei lá. Se eu posso usar... É, dá pra pôr nas tetas? É. No caso de Wesley Zop, é importante. Se tiver espaço, dá. É, dá até uns não. quatro celulares. Se dá pra pôr nas tetas, dá pra pôr também na calça leg. Isso é importante, esse produto aí. Muito importante. Porque um produto já liga no outro. Você coloca, o celular vai carregar, vai começar a esquentar a sua saca ali... E aí você vai ficar preocupado com a contagem de espermatozoides, que todo dia são sacos esquentando, assando ali. Tem a opção de colocar no bolso de trás. Não, às vezes o cara é tão sacudo, igual o Anderson Negão, que saca lá até atrás. É verdade. Ele tem aquele saco que parece um bote salva-vidas. Parece um banco de bicicleta. Ele tem que colocar o saco pra trás e ele senta em cima do saco. Ali, pra não ficar parecendo. Legal usar câncer de próstata, né? Engraçado. É bem engraçado mesmo, gente. Parece um banco de mobilete, sabe? É, mas que agora que você falou que é câncer de próstata, eu fico muito mais feliz. Mas não é mortal. Não. É só pra dar uma embelezada. E aí, Anderson Negão, preocupado, porque o saco dele vai ficar recebendo esse calor... Sim. Ele aí vai comprar o espermograma Railer 2000 valita aí. Tem perigo de viciar a bateria do celular? Porque às vezes você coloca, você tá 100%. Daí, às vezes a bateria fica falando, ai, me coloca no bolso. Pelo amor de Deus. Vem a mensagem. Né? Tô viciado. Quero esse bolso. E aí? Não, quando ele chega a 100%, ele para de carregar. Então, não vai ter problema. Fica viciado. Isso, aí quando volta para 99%, ele carrega 1%, aí para novamente. Mas o importante também, não tinha perguntado, é a prova d'água? Sim. Ah, a prova d'água. É para você usar na sua suga com com bolsinho. É que às vezes eu tomo chuva de moto. Queria saber se era isso. Ah, sim, é por isso. Fora o meu menquine. Funciona naquelas calças de skatista que tem o bolso no joelho? Sim, funciona, qualquer bolso. Ah... Você escutou a parte que ele falou qualquer bolso? Não sei. Não sei se aquilo é um bolso. Não, o que seria? Sei lá. Não, agora eu quero saber que nome você daria pra um bolso que é... Não bolso. Também. Não bolso o nome. Pode ser. No bag. Entendi. Alguma dúvida, Anderson? Não há dúvida. Ficou muito bem esclarecido. Só que Natália, obviamente, deve ter alguma crítica, pelo menos. Porque ela tá fazendo um sinal negativo. Gosta de humilhar o Sérgio aí. Natália, fala, qual o problema dessa ideia? Ele tinha que ter alguma coisa térmica pra não ficar esquentando, né? Esquentando meu saco, Sérgio. Claro. O menino ali já tem um câncer de prosto. Vai piorar meu câncer? Parecendo um babão, rapaz. O que é? Não, mas vai ter um isolante térmico também. Isopor, vai ter isopor em volta. Ah, tá. Pode ser um isopor também. Papelão. Não, mas que acompanha o bolso acoplável... Plus, Recarregator 2000. Eu tenho uma dúvida. É discreto? Sim. Fica dentro do bolso. Não sei. Tá com tanta coisa aí. Papelão, câncer. Não sei se uma hora vai deixar. Não, mas tudo adaptado. Ah, né? Tudo adaptado. Tudo moldável. Tudo moldável. Muito e bem. Aceita a América Express? Sim. Ah. Aceita. Excelente. Se eu só tiver o telefone pra pedir aí. Você pode pedir o telefone também. Ou através do WhatsApp, da Polishop. Ah, o WhatsApp da Polishop. Que hoje todo mundo tem um WhatsApp, então... É verdade. É mais fácil criar um mas WhatsApp. Mas o problema do WhatsApp é se eu não tenho o seu produto ainda e acaba a bateria do meu celular, como que eu vou pedir? É. Mas é por isso que tem que comprar. Mas posso pedir no telefone fixo? Sim, pode pedir. Ou de orelhão também. Uma pergunta. Recarrega só celular ou recarrega notebook também? Se você conseguir colocar seu notebook no bolso, ele carrega também. Ah, porque ele não faz um molde do bolso. Ele tá dentro do bolso, então. Ele exatamente. Fica dentro. Ah, ah, isso é importante. Nossa, mas você é burro, hein, cara? Caramba! Faz duas horas que claro ela tá falando disso. Mas aí pode usar numa bolsa também, pensando nas ai, mulheres que também usam. Aí seria o outro produto. É. Ah. Tipo uma mala que carrega no notebook. Exato. Mas se a bolsa tiver um bolso, aí tudo aí bem. Pode ser. Aí pode ser. Não, isso é ou não bolso também. Ou não bolso, né? Que é um... no joelho da bolsa ali. Carteiros, normalmente, que tem aquela bolsona, né? Exato. Né? Carteiros e fotógrafos. Aí, que andam com bolsões. Sim, aí pode ser. E você, Anderson Negão? Eu quero deixar bem claro que eu adorei a ideia do Serginho. Às vezes. Mas. Às vezes você pode até usar a ideia dele como tratamento pra sua prótese. Esquentando. Às vezes um fio desencapado dá um choque ali, vai retraído. Vai que as suas bolas diminuem pro tamanho do melão, por exemplo. Deus que me livre. Vai que você perde uma bola e começa a ter duas. É, não é melhor. Pô, mas tá com três bolas. E aí? Mas. Essa ideia vai ser lá para 2024, que tem que desenvolver a tecnologia, tem que testar. Isopor, ninguém. É, tem um protótipo. Não tá pronto. O João Polishop, ele precisa de coisas para agora. Nossa, João Polishop pra... valida. João ele Polishop. Veio criticar. Valida. Você veio aqui para criticar nosso convidado? Calma, você não. Sabe, né? É que eu vou fazer um não, projeto. Sabe o que é isso? É arrogância de quem acha que já ganhou o show no Oscar. Eu posso falar o que eu quiser aqui? É, posso... agora eu critico. Saiba que a gente vai passar o trator em você, né? Excelente. Pode vir excelente. Que eu adoro o perigo. Eu, não, Deus que me livre de criticar ele. Eu só vou fazer um projeto que vai substituir esse. Ué! Mas como assim? Posso mandar ele embora, então? Não. Até desenvolver essa tecnologia aí. Ah. Até chegar lá. O João Polishop, o plano de negócio dele, atualmente, é pegar um produto que já existe... trocar o nome e falar, não, isso aqui é do Polishop. Com um nome chique. Lá vem querer ele falar de dos pretos. Pessoal vende como corvo aí, viu? Essa semana eu tava na mesa do meu trabalho. Sensualizando, né, igual o Michelle Pfeiffer. Ah, assim, dobrando as trocando pernas. Trocando as pernas. É, a diferença é que em vez de estar sem calcinha, eu tava sem cueca. Por causa do câncer de próstata que não cabe uma cueca, né? A diferença entre você e a Michelle Pfeiffer é que ela usa calcinha e você cueca. É isso, tá. Só essa. Ele usaria. É. Usaria, sim. Chegaram na minha mesa e falaram, nossa, o Mister ali, eu vou chamar ele de Mister Polishop, tá com uma novidade aí do que veio dos Estados Unidos, uma novidade muito interessante. Vai até lá na mesa dele que tá todo mundo indo olhar. Chegou lá o cara com o pinto de fora. A velha brincadeira. Ah, esse aqui vem direto dos Estados Unidos. Pra funcionar tem que dar uma chupada. Tá bom, vou lá. Vou lá ver essa novidade tecnológica. Cheguei lá, era um carregador sem fio por indução. Eu falei, porra, esse nome é bonito. Vamos ver o que vai coloca fazer. Coloca no bolso. Ele vai chegar nessa parte. Eu já vi essa história. E você achou que não era verdade, que ele não copiava na caradura. Ele pegou o celular, colocou lá, abriu os ganchinhos, fez até um barulho bonito. Ele fez? Não, o aparelho. O aparelho. Ele fez com a boca. Sei quando lá. Ele ligou o aparelho. Pra mostrar que é tecnológico. Que é robótico. Quando a gente posta isso frouxo, deu aquela soprada. Fez o barulho, o aparelho fez o barulho, colocou o celular. E o Anderson falou, nossa, que barulho bonito. Cara, ajeitando a prótese deitada. Colocou o celular começou a carregar. O celular começou a carregar. Eu falei, nossa, isso aí é bem legal. É bem legal, um carregador. Tá. É bem legal. Sim. Carregador por indução, tá. É. Tá lá carregando, falei, nossa, que legal. Ele carrega rápido? Um quarto do normal, sei lá. Tem carregador mais rápido que o outro. É. Mas um quarto do mais lento ou um quarto do mais rápido? Um quarto mais lento. Ah, então é bem lento. É bem lento, é bem lento. Tem que levar a noite inteira pra... Eu falei, nossa... E ele pega energia da onde? Então, aí, esse é o... Ele tá na tomada? Calma aí. Calma aí. É energométrica ali, né? É um cara soprando dente postiço. Era soprado no então canto. Não é nem que é o dente postiço. Instalar esse dente pra poder carregar. A veia do cara soltando tanto soprado. E é um quarto do mais... Por isso lento. Que é lento. É exatamente nesse ponto que eu quero chegar. Começou a carregar, eu olhei pro aparelho e falei, nossa, bem legal. Eu quero um desse, quero muito. Você falou em inglês? Porque às vezes o cara acabou de chegar nos Estados Unidos e tá falando em inglês aí. Você falou, very cool, I want this. I want it now. Tá. Ah, não, tá. Cada um paga o que tem na hora. Tá. I want it now, I want it now. Ai, isso é ridículo. Será que se eu for meu saco em cima de... Porque meu saco tem câncer. O que vocês acham? Cura! Tudo ele acha que vai curar o câncer dele. E ele já vai pondo. Vê se cura aí. Tá. Não pede licença. Já vai pondo. O desespero da cura, bicho, é grande. Eu comecei a analisar o aparelho. Beleza. Vi lá os ganchinhos. Tranquilo. Aí eu vi um fio. Eu vi um fio ali. Eu falei, ué, mas... tem um fio no carregador sem fio? Ele falou, tem. Você é burro. Da onde você acha que vai sair a energia pro carregador sem fio? Mas ele falou, não. Olha a vantagem que você tá tendo aqui. Você tá carregando o celular sem fio, mas você não tá colocando fio nenhum no seu celular. Você tá colocando fio no carregador portátil. Ué, no carregador sem fio. Espera aí. E o celular tem que ficar em cima do carregador. Isso, o celular fica lá grudado no carregador. Não dá pra você ficar andando na sala enquanto ele carrega. Não, não dá. Ele tem que estar encostado no carregador que ele fica conectado lá, na tomada. Mas eu acho que o meu produto é melhor, então. Porque você pode levar em qualquer lugar. Então a sua história serve de base para o Serginho. Cada vez mais a propaganda para o Serginho. Você devia ter contado primeiro essa. Sim, eu tô lançando um protótipo para chegar o seu produto arregaçando. Você devia ter copiado antes. Perguntado para ele antes. Mas é isso, tem um carregador portátil sem fio que utiliza fio então, conectado na energia. Sim, mas isso é o que já existe e você não está dando ideia nenhuma. Não era pra você olhar as propagandas de Polishop e trazer o que já existe. E falar os produtos inusitados da Polishop. É o que eu falei no começo, a Polishop pega coisas que já existem, troca de nome e fala, não, é diferente. E o que você faria? Vai, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o barulhinho. Que é o dente do cara. Vou tirar o barulhinho. E vou colocar ele pra ser, em vez de um quarto, um terço. Do tempo que carrega o carregador normal. Ou você fala que é um terço, a pessoa não vai ficar medindo ali. Não vai ficar medindo. É. E às vezes até acha que é mais rápido mesmo. Por indução. É. Então vai ser o carregador sem fio por indução Festivalito. 2000. Não vai 2000. Ter mais o um barulhinho, que já vai vir com as hastes abertas, né? Não precisa mais ter o um barulho. Mas vai na tomada, é igual. Vai, lógico. Você vai até usar aquele produto dele. É, lógico. Já existe. Mas é Polishop. Você pode usar. Polishop Valeta. Polishop Valeta. Fica com o do Serginho. É. Muito melhor. Sim, sim. É um ridículo! Meia hora ouvindo ele falar do dente postiço de lixo e da suposta cura do câncer. Isso é o desespero. Já tá indo pro cérebro essa próstata aí. Uma das bolas subiu pro cérebro e ele só tá com 4 agora. E você, Natália? Você tem a opção aí de falar um produto, xingar o Anderson Negão ou falar de uma... rascada que o Serginho te colocou. Tipo, vamos pra Milano. Quando eu falei pra Natália, pô, tá sofrendo, hein? Acordar domingo de manhã pra ir gravar com os caras americanos, esse Serginho, hein? Ela falou, não, ele já fez coisa muito pior. Olha, a gente recentemente mudou de apartamento e a gente mora de aluguel e teve que entregar o outro apartamento, certo? A gente não tinha dinheiro pra nada, obviamente, então nós mesmos fomos pintar o apartamento pra entregar bonitinho e tal. Serginho aí pesando 52 quilos. Ah, mas com a armadura medieval dá 52 quilos. Não consegue nem levantar o rodo de pintura, rapaz. Era de branco, pelo menos? Era um bege, meio amarelo. Pior. Porque branco ninguém erra a cor. Agora bege, cara, ninguém acerta um bege. Não, ainda mais se você faz a mistura. Né? Nunca mais você vai acertar. Um cômodo cada cor. Quando a gente se mudou, ele já tinha essa cor. Então quando a gente foi entregar, a gente pegou a qual cor que era, a marca da tinta. Deu uma descascada na parede e levou na loja pra pegar a tinta igual. Mas então, e aí a gente teve... A gente já tava no apartamento novo, quando a gente foi pintar o antigo. E aí ficou uma lata enorme de tinta que sobrou. E a gente tinha que levar pra casa, né? Sim. E aí a gente tinha a opção... Lata enorme de pegar um Uber pra chegar lá. Lata enorme de 20 litros. 20 litros. É, aquelas grandes. Errou por pouco, né? Esse cara deu uma erradinha. Vamos levar o que sobrou. Sim. A gente tinha a opção de pedir um Uber, né? Porque era lata de tinta pesada. A gente tinha a opção de... Talvez pegar um ônibus. Ligar pra Graneiro. Ou a opção mais viável, que foi colocar a lata de tinta em cima do skate e Serginho em cima da lata de tinta. Fazendo o skate de carrinho de rolemã. Até o apartamento novo. Obviamente, quando ele te deu essa opção, você deu um tapa na cara dele, né? Sim. E foi isso que ele fez, né? A distância tem que ser 100 metros do apartamento pro outro. O pior não é isso, o pior é ela. É a opção mais viável. Mais viável pra quem? Não, mas pra gente ir pro nosso apartamento novo, era descida. Ah, e a rua era asfaltada. Então, assim, é porque asfaltada. Skate só funciona numa descida. Né? É, assim. É o pior, eu já falei isso aqui, é a pior invenção de locomoção da humanidade, cara. Só funciona na descida, né? Não, o pior é pogobol. É pogobol, funciona na subida também. Funciona, funciona. Mas aí quando ela saiu do apartamento antigo, eu já tava montado em cima da lata de tinta, em cima do skate. Você achando o máximo. Pois seu capacetinho, você pôs o capacetinho. Só faltou isso. Joelheira, pôs joelheira, cotoveleira. Aí passava carro olhando pra ele, dando risada, e eu não sabia o que fazer. E você empurrando ele. Você empurrando. Vai, Natália! Vai, empurra! Vai, Natália! Olha o trânsito. Tamo atrapalhando esse pessoal a passar. Na verdade, ela fingiu que não me conhecia. Ela ficou bem atrás. É. Enquanto eu fui... Que esse merda aí! Serginho, sai da... Quer dizer, como você chama? Fugindo da pai hoje, hein? Roubaram uma lata de tinta e skate. Tudo a ver, hein? Denúncia! Polícia! Dória! Dória! Mas aí a gente chegou na rua do nosso apartamento e ela é reta. Quantos? Então... Qual a distância aí, só pra saber? Ai. Ah, dá uns 10 minutos andando. Mas e de skate? Deu... 10 minutos. Duas horas. Porque eu acompanhei ela. Ah, você não deu aquele rasante aventureiro. Eu desci rápido na descida, mas no final eu esperei ela. Ah, daí eu tive que empurrar. Cavaleiro. Ah, não, mas a lata de tinta tava muito pesada. Não dava pra eu carregar na mão. Não tinha dinheiro pra pedir Uber. E o skate tava sobrando lá, e a gente tinha que levar. A partir do momento que você adota uma ideia idiota, você tem que ir até o fim. Exatamente, pra falar, aí é funcional. Não. Olha como que deu certo a minha ideia. Por que eu não vendo isso no Polishop? Porque a partir do momento que você adota isso, você não pode, faltando lá metade do caminho. Ah, vou pedir Uber, não. Ali não. Não, não. Ali vou pedir um pau de arara, que é mais barato. Se você pede um Uber ali, Natália termina com você na hora, porque não mostra. Pela falta de atitude. De hombreza, rapaz. De hombridade. De hombridade. Ali, agora você adotou uma ideia idiota, vai com ela até o fim, rapaz. Chegou lá no apartamento, eu falei, olha, por isso que eu namoro com esse cara. Que ele é idiota até o final. Ele não desiste. Não importa qual que é a ideia. Mas eu consegui levar a tinta até o apartamento. Esse era o objetivo. E eu fiquei feliz. Usou o desfibrilador depois. 3 hernias estufadas nas costas. Mas a ideia deu certo. E a gente não usou mais a lata de tinta pra nada. Daqui a pouco ela vai ser tipo um móvel no canto. Você vai pôr coisa ali. Na verdade, a gente deixava lá fora na área do nosso apartamento e as nossas gatas faziam de cama. Então elas dormiam em cima da lata de tinta. É. Mas você vai, vão chegar lá, vai estar a lata de tinta aberta. Anderson Negão com o saco dentro. Ai, que... Como que é fresco? Aqui cura câncer. Mas só se fosse o vinil. Ai, como que é fresco? Ai, meu saco tudo assado. Mas, boa ideia, Natália, porque eu tenho uma teoria. O que a Polishop faz? Pega produtos que já existem. É verdade. Muda um pouquinho e fala que é produto Polishop. Olha, eu não tinha pensado nisso, galera. É verdade. Que novo. Coloca o nome chique. Então a gente já pega o skate. Que já existe. Já existe, já inventaram. Mas existe para skatistas. Skatearem. Mas não para carregadores de tinta e pintores. Exato, porra. Também que eles podiam usar aquele carrinho de levar pallet, mas não. O melhor é um skate. Mas né? É isso. Que cabe bem menos coisa. Mas é um carrinho pra levar pallet, são pra pintores antigos e pra pintores radicais. Que vai pintar viadutos pichados. Pintores modernos que, além disso, querem fazer manobras em cima de latas de tinta. Sim, sim. Então aí é o Carregator Paint Blush People. 2000 valita. Carregator mesmo. Sim, é porque ele vai carregar assim, é verdade. Exato. E que às vezes você tem que carregar ele assim. Ah, sim, na subida. Exato. Eu achei genial. Mas a minha pergunta é: esse skate, esse Carregator Ink Plus Blush 2000, ele tem freio? É, quando chega numa subida. Ah, não. O freio é geográfico. Exato. Entende? Ou então quando você encontra o muro. Exato. Existem freios. Existem freios. Exato. Até melhor do que ter o freio dele. Exato, porque se estraga o freio dele, você tem que arrumar. Agora, se existem freios na nunca vida... Nunca estraga. Se estragou um, tem outro. Se estragou uma hora, você para. Não tem... Isso daí é sensacional. E o melhor é que faz até 12 vezes no American Express. Não em 24, igual os outros cartões. Não. Igual no Diners Club, não. Olhando aqui, cerca de 60% das pessoas presentes aqui Sim, estou falando de nós três e não dos dois convidados que estão muito bem em forma graças à economia de dinheiro com Uber. E tendo que usar o carregador de tinta ali. Exato. Conhecendo o Serginho, acho que ele nunca pegou um Uber na vida. Porque hoje, para entrar no meu carro, ele não sabia como entrava na parte de trás do carro. Não, o Uber ele pode ter pego, ele não pode ter pego carros antigos, assim, um táxi, por exemplo. Bom, a gente não se nota assim de cara, mas estamos um pouco acima do peso. Só um pouquinho. Você tem que falar, né? É. Senão não dá para perceber. Então, e aí, a gente precisa de produtos de emagrecimento. É verdade, é verdade. E quem não tem o sonho de emagrecer dormindo, não é, Wesley Zorro? Você não sonha. Quem não... Dormir, eu sei. Dormindo, eu sabe? Dormir, eu sei. E agora imagina o quê? O emagrecimento, ele é causado por quê? Movimento? É. Queima de calorias? Sim, sim. E aí, você entra, você veste tipo um pijama, uma armadura... É bem diferente uma coisa da outra. Pijama armadura. É. Ah, tá. Você veste ali uma roupa... Uma roupa de mergulhador, uma pele de foca. Exato. Tá. Cheia de cabos que fazem movimentos sozinhos. Que fica até confortável pra dormir quando eu tô vendo. Exato. Se a pessoa tem um sono pesado, o que vai acontecer? Enquanto ela dorme, você vai fazer a programação dessa roupa e essa pessoa vai fazer os movimentos que você precisa fazer para emagrecer. Ah! Você vai fazer abdominal, bicicleta... Dormindo. Dormindo, polichinelo. Não vai que o músculo vai ter esse movimento. Você vai estar fazendo. Você vai estar fazendo. Entendi. Não vai estar só ativando o seu músculo. Você está fazendo o movimento. Exato. Está andando. Exato. Entendi. E aí você vai fazer. Ah, preciso fazer 100 abdominais. Polichinelo. Você pode programar pelo que você quer. Bicicleta. Sim, sim. Borboletinha. Sim. Fazendo. Você faz até mais coisa do que se tivesse sem a exato. Volta. E só de movimento. Você vai suar, tudo. Sim, vai isso, queimar. Você não acorda. Se você tiver um sono pesado, não. Mas não tem nenhum dispositivo para que você entre em coma? Aí sim, daí você tem aí uma injeção de uma droga no cérebro. Uma injeção pré-letal, porque não pode ser letal. Exato. Né? Uma que te deixa em coma induzido ali pelas horas que você vai dormir. Exato. Você programa isso também. Você programa a dose, isso também. Né, que você quer. E aí você fica dormindo e... perdendo e emagrecendo. Peso. Emagrecendo. Chamei de... Dream... Emagrecer Valita 2000. Oh, excelente nome. Eu achei que você ia falar sleep. Não. É dos sonhos, é do rapaz. Sonho. É mais do que dormir. É um sonho. Olha o slogan, é mais do que dormir. É um sonho. Não pode ser o Dream Induzator em coma. Emagrecer. Não, já Valita fechamos 2000. Esse nome, desculpa. Não sei não, se fechou o nome, não, porque você não, nem apresentou a roupa não, que aí. Eu não tinha... prestado atenção no que você falou, prestei, apesar de eu ter negado antes de você terminar, mas é que o nome já tá fechado. Já. Mas obrigado aí pelas colaborações, são sempre bem-vindos. Tô vendo que é bem bem-vindo. Críticas são sempre bem-vindas. Exato. É. Não critiquei, era só um complemento. Mas então é isso, cara, você vai emagrecer dormindo, nem vai sentir. Mas nem todo mundo, porque por exemplo... Nem todo mundo, viu? Você é casado. Certo? Eu sou casado. A Ju, pra conseguir dormir, ela tem que ficar 3 cômodos longe de onde você tá dormindo, porque você ronca pra caralho. Sim, eu não precisarei aí da bebida. Mas essa roupa, ela também faz com que você não esteja roncando, já que você está se exercitando? Não. Você ronca normal. Ronco normal. Ronca na bicicleta, ronca no polichinelo, roncando. Sim, ué, porque não ronca no polichinelo, roncando ali. Pessoal, o único remédio que existe pra ronco é a pessoa acordar, aceitar, né? Que é ronca. É acordar, né? A pessoa aceita que ronca, né? Ela não ronca mais. Quer dizer, o ronco não atrapalha mais a vida dela. Exato. Entendi. Porque tem pessoa que ronca e quer esconder que ronca. Mas você pode programar isso pra qualquer tipo de exercício? Ou tem exercícios pré-programados ali já? Não, é limitado. Não, só existe 200 tipos de exercício. Ah, tá. Então não dá pra fazer não mais do que isso. Não dá pra você inventar o exercício. Não, exato. Queria inventar o exercício. Porque às vezes o cara... Era flexão com os braços enquanto planta bananeira. É. Esse até tem. Ah, tem esse. Mas um mais sofisticado não teria. Pular na amarelinha. É, tem também. Flexão com o pênis. Aí não dá. Não. é possível, quando você programar, você conseguiria fazer uma flexão com o pênis? Essa eu não tenho, acabei de falar. Não, mas caso tivesse. Sim. Você faz coisas que você não consegue sem a roupa. Por isso é uma armadura, é. Entendi, velho. Porque você, vou fazer sem abdominal. Não, vou fazer você nunca. Ia conseguir uma só. É, outra eu já tô desmaiado. Sangrando o ouvido, né? Tanto é que você nem vai precisar da bebida, que você já vai entrar em indução de coma depois de duas abdominal. Exato, assim. Mas entendeu? Por isso e que eu consigo fazer sem. Consegue. Já vou estar em coma mesmo. Já vai estar em coma. Sim, é. Uma pergunta importantíssima até... O pessoal me parou na rua perguntando isso daí. Ela é acolchoada, ela é confortável, você está usando essa armadura? Sim, para manter o seu soninho. E também, exato. É. Se ela é direto no metal ali, não, daí é desconfortável. Por isso que é um pijama, armadura. Então, tem que tomar cuidado com a temperatura também. É, num calor de 40 graus, você vai usar isso daí, ela é refrigerada? Não, ela não é refrigerada. Por isso o coma, assim, você não acorda. Você não acorda de calor. E outra, suar faz você perder peso. No pain, no gain. Não tem a ver com suor, mas tudo bem. A gente claro pode, pelo menos, respirar nessa armadura? Não, a sua cara tá de fora. Você tá um Robocop ali. Sim. A América Express aceita? Aceito. Ótimo. Mas... E 12 vezes. Não sei se eu vou conseguir. Então, é difícil de pagar. Não, mas pensa aí o quanto você vai economizar numa academia também. Não, e economizar não só na grana, economizar no seu tempo. Porque você vai estar tá usando o tempo do sono. Exato, exato. Vai fazendo duas coisas, três, quatro coisas enquanto dorme. Exato, e ficando torado, trincado ali. Sim, e... A armadura ela é adaptável conforme você cresce muscularmente. Sim, sim. Então, tá. É tipo uma lycra bem resistente. Boa. Agora mudou totalmente a visão que eu tava tendo da roupa. Mas tá. Sim. Parece sexy. Né? Agora ficou sexy. Inclusive tem espaços pros mamilos. Pra você que tem os mamilos sensíveis. Eu sei que seria a sua próxima pergunta. Era a minha próxima pergunta. Vou ter riscado. Dependendo da roupa, sangra seus mamilos. Sim, quando eu uso direto no metal, por exemplo. Mas é isso, adaptável aí pra todos os tamanhos. Tem até o baby look, tem até os baby looks pra casa. Pessoa... Mas não dá pra fazer todos os movimentos. Não. Uma pessoa que usa baby look já não precisa de todos os movimentos. Ah, né? Sim. É. Cobre é uma baby look, né? Já nem funciona a roupa. É. Alguma dúvida, Serginho? Não, ficou bem esclarecido pra mim, eu compraria. Mas não funcionaria... Porque você não precisa. E você usa... É verdade. É. Ele tá precisando. Oh, então vai funcionar. Ah, não. Não, mas essa roupa, no caso do Serginho, que é um cara que não é magrelo, não. Ele é muito alto pro peso dele. Se ele tivesse 40 centímetros de altura, tava ok. Ele, você pode ligar a roupa pra que ele fique comendo sem parar enquanto dorme? Não. Não tem não. Como, é só pra emagrecimento. Não, porque pode até ter um sufocamento aí. É perigoso. Não. Por isso que eu perguntei. Mas pode ele tomar soro na veia, né? Pra engordar. Soro de gordura de porco. É, soro com salito. Sim, sim. Os negócios desses assim. Pra ele engordar tanto que ele vai ter que usar M. Exato. Dream emagrecer, Torvalito 2000. Gostei. Não é só dormir, é um sonho. Pô, com slogan fica muito melhor, não? Mas e você, Zob? Criticar você sabe, né? Não, é criticar, eu só tava questionando, porque você tem que ir afunilando as gordo dúvidas. Inventa desculpa pra tudo pra não emagrecer, né, cara? Gordo só quer duas coisas, emagrecer e comer. Ou emagrecer comendo. Ou emagrecer dormindo. Ou dormindo. Que seria realmente um dream. O Polishop em si, ele pensa mais na área da tecnologia, né? Ele é mais voltado para Dragonfly. Dragonfly, pra modernidade. Sim, é verdade. Né? Não pensa o quê? No homem do campo. Não pensa. Não pensa no homem do campo. Não tem nada específico para quem... E não pensa no campo do homem também. Já parou pra pensar nisso ou não? Não tinha parado pra pensar, mas é verdade. Eu pensando também não faz muito sentido. É, não tem. Mas tá, não pensa nos dois. Não pensa. Mas não pensa no trabalhador, no agricultor ali. Tudo bem que hoje em dia existem maquinários que talvez o Agricultor faz tudo por drones. Carteiros. Carteiro, sim. Não, mas que carteiro? Não, não, existem carteiros. Existe, mas a ferramenta que eu vou falar não é para carteiro. Ah, não. A não ser que ele também seja agricultor. É, então. Sim, aí sim. Alguns jornada são. Dupla, né? Jornada dupla. Jornada dupla. Às vezes tripla jornada. Ele faz uma, é. Faz agricultor, ele é agricultor que não cansa muito, né? Que tem claro. Que cavar, carpir, rastelar. Jogar depois agrotóxico. Ele é, depois ele é carteiro, né? Que também tem que andar o dia inteiro. É bom isso, né? O que acontece, por exemplo, comigo, que não sou agricultor, mas eu às vezes esqueço levar uma ferramenta específica para algum trampo que eu vou fazer. Então, uma enxada, esqueci. Não, não, mas por exemplo, eu trabalho com informática, então é chave Philips, venda, e eu esqueço. 30 chave Philips. 30 chave Philips. Cada uma Philips, de um tamanho. É, então você esquece. O agricultor precisa levar 30 enxadas. 30 enxadas, ou tem que levar enxada, pá, rastelo, foice, daí eu esqueci a foice, caralho. Cada enxada para um tipo de solo diferente. É. E daí o que eu pensei? Um canivete suíço de ferramentas. Não, não, não. Então ele só leva... Canivete suíço da agricultura. Da agricultura. Então ele leva só aquele canivete que ele vai tirando. Tira uma pá e daí ele usa ali. usa pá com canivete. Não. Ele tem mais ou menos aqui um metro. Mais ou... Um metro, porque daí ele desdobra, é, tá? Sim, um metro. Um sim. Metro, daí você fica, carrega em um fica metro. Até com 2 metros. Vai até, depende do tamanho da ferramenta. Ali, a foice, por exemplo, chega a 2 metros. Pesa o quê? Uns 80 quilos? Não, mas você ninguém, não esquece. Ninguém lá é fraco igual o Serginho, não, que não aguenta uma lata de tinta. Peraí, estou falando de um fazendeiro, do agricultor. 80 quilos pra ele não é nada, bicho. Daí, 80 quilos ele curra de vaca no café da manhã. Exato. Ele vai tirar a foice pra foiçar as capinagens, tira a foice já ali. Já foi, já pronto. Guarda a pá. Guarda a pá. Às vezes usa até os dois juntos. Depende, eu não sou fazendeiro, não vou saber em que momento vai usar os dois, mas ele talvez saiba. Né? Exato. Claro. Então tira ali, daí carpiu tudo. Tira o rastelo, rastela uma, tudo. Uma peneira, já tira a peneira. Tem a peneira, que desdobra, né? Pra virar a peneira. Exato. Então é um canivete do agricultor. Uma ali. Canivete não é um bom nome. Canivete não, então... Canivetão é um bom nome. Canivetão. Canivator. Não, canivetor pro agricultator, não. Canivetão, porque aí tem que ser um nome... Ah, tem que ser uma coisa mais rústica, é, né? Exato. Sim. Se for inglês, ele já nem compra. Canivetão do João Valita 2000. Exato. O João Polishop que pediu pra gente, né? Não aceita American Express, mas aceita não. Sacas de comida. Exatamente. Saca de batata, não, feno. Saca de milho, feno. Pode pegar em baldes de leite. Ovos. Ovos de pata, que são mais caros. E aceita também colocar um crédito na venda do seu Nelson ali também. Sim, você crédito vai lá, para paga... celular. É. Assim você não esquece mais as ferramentas não, que não, você precisa. Só chega já... Pega o canivetão. Você só leva o canivetão. Do João Polishop. Melhor. Já coloca o canivetão com 2 alças, assim, daí o cara pode levar de mochila. Pode ser. E ali já tem, sabe, às vezes no canivete suíço normal, quando sai uma pinça. Ah, sim, sim. Ali você vai puxar, já sai um cano pra você jogar agrotóxico também. Também faz mata-mato. Exato. Tem do outro lado, tem um mata-mato. Outro não pode errar. É, tem outro caninho que é pro corote também, né? Porque não. Ninguém é de ferro. E outro pra cigarro de palha. Né? Tudo pensado no agricultor. No agricultor às vezes raiz. Já tem aquela bata ciliar, você já mete um fogo também. Já tem um... Já tem um lança-chamas exato. Ali. Exato. É tudo pensado pro agricultor. Às vezes já tem um MST, você já tirou espingarda também. Mas aí ela é acoplável, né? Você pode... Ela não fica presa ao canivete. Mas ela vem com o canivete? Aí que tá. Você pode pedir com ou pedir sem. Porque às vezes você já tem espingarda. E você quer usar a sua... Você quer usar a sua garruncha? Mas é uma entrada universal pra espingarda? Não, mas ela é adaptável, né? Ah, adaptável. É. Ah. Você pode encaixar. Adapta é como? Uma presilha? Não, é imantada. Ah, imantada. É. Eu não sei o que significa. Porque daí... Isso. Não, é um imã que segura... Ah, é um imã. É, daí você tira, porque daí ele não vai nunca enlarguecer ou... Ah, não encaixa minha arma. Não encaixa, é imã, né? Ah, sim. Encostou lá... Mas só que daí você desliga pra conseguir tirar, senão você tá, mas não vai estar preso. Isso eu, o agricultor. Não, é, seu agricultor ele arranca. Vai com a mochila e tudo. Bata o sem terra acertando o canivetão. No arremesso do canivete, né? Canivete não, canivetão. Canivetão do João Polishop 2000. Gênio, rapaz! Assim você não esquece nunca tá mais. Tá vendo, negão? O cara pega um produto que já existe. Adapta. Canivetes existem. Existem. Ferramentas existem. Ferramentas existem. Sim. Espingardas existem. Ímãs existem. É. Sim. E o cara faz um produto que não existe, totalmente novo. E só muda algumas coisinhas. Não, isso aprendeu? É típico do Polishop, que é o que eles falam. Só que eles não mudam tanto assim, não. Por isso tá mudando as ideias. Você tá muito avançado. E aí, Serginho, qual ideia você vai dar pro Anderson Negão copiar? Manda uma boa, vai. Manda uma que é mais adaptável pra ele. Tô precisando. Tá, um outro produto que eu pensei é que pra resolver um problema que eu tive semana passada. Ah, ereção, né? É um suporte que é marcado no pescoço. O Luca inventou, você abre, tem um dildo ali. Mas tem 80 quilos, então não vai carregar. Não era bem esse problema, mas não, tudo bem. Tá. Era outro. Esse também, mas tá. Hoje em dia a gente tem muitos aparelhos na nossa casa. Então a gente tem um rack com TV, com videogame, com DVD. Quem me dera. Com... Todos têm, nossa. É verdade. Não, foi só um exemplo, porque assim, eu pensei num produto que seria um fio universal para todos os produtos. Os OPs de trabalhar com informática, ele sabe o que eu tô falando. Não, peraí. Aí tem ouro nessa ideia. Essa, uma ideia vendável. Ah, isso daí. Vamos ver. Desliga o microfone. Dinheiro em off. Primeira. Eu já trabalhei com suporte, eu sei como que é ficar conectando cabos, computador, passando embaixo de mesa. Um cabo diferente do outro. Sim. Você tem que comprar 30 cabos pra ver se um encaixa. Acho que não precisa. Você poderia ter visto o encaixe antes também. Mas às vezes tem um monte de cabo. É verdade. Então assim, seria um único cabo e na ponta dele, nas duas pontas, teriam adaptadores, conectores. E você tem as entradas do que você precisa. Então você tem especificamente uma entrada pra VGA, HDMI, USB, qualquer coisa. E nesse fio você conecta ele. E leva até onde você precisa conectar. Então isso aí pode ser na TV, no videogame, na fita cassete, se você tiver na geladeira. Sim, qualquer. Na verdade, seria pra resolver aonde tem vários aparelhos. E não ficar aquele emaranhado de fiozinho. É um cabo. É um cabo. Um cabo universal que tem vários. Você recebe adaptadores e conecta nele pra levar até o aparelho. Até a outra ponta. Esse cabo, ele tem a opção também de você colocar na força, ele também é da energia? Sim, exatamente. Tem de energia, tem... Porra, não fale mais entradas... nada. Não fale mais nada! Excelente! Tem entradas universais, cabo de três pinos. Tá tudo ali. Sim, tudo ali, você porra, só conecta e leva porra, até o... Sensacional. Posso colocar no meu carregador sem fio também? Sim, você põe na tomada separada, por favor. Você pode pôr na tomada da cozinha, porque assim não atrapalha o dele. Então seria para resolver o problema onde tem vários aparelhos e uma grande quantidade de fios. Por exemplo, aqui na mesa tem 5 microfones e 5 fios. Se tivesse um só o adaptador conectando eles, você não teria toda essa quantidade entendi. Você acha melhor não ter o cabo do microfone do negão. Quatro microfones é o essencial. Seria excelente, exato. Concordo. Seria ideal, porque daí você consegue, por exemplo, você vai arrumar a sua casa, você afasta a estante ou o rack. Um cabo. Você não teria trabalho pra ficar conectando depois, tirando, mudando o móvel de lugar. Ainda mais trabalho com computador pra instalar, colocar. Ainda mais você cabo. Que tem um monte de coisa, né? 3 videogames, 4 televisão. É, exatamente, por isso que eu tive esse problema. Por isso que eu pensei nesse produto. Aí, daí, você é um nicho pra esse produto, é você mesmo. Eu compraria. Exato. Você não precisaria comprar, já que você é o inventor. Ou compraria mais barato. Ah, bom. Compraria a preço de custo. Tô fazendo propaganda aqui já. Tudo mais. É um erro. Ah, claro, né? Porque não foi ideia sua, né? Aí precisa tem de erro. Precisa de um nome. Precisa de um nome. Tá. Seria Universal Connect Valita 2000. Já tinha nome. Já tinha nome. Ele não pensou agora, não. Não. É verdade. Gostei, eu gostei. Faz do American Express? Nesse não. Ah, nem tudo é perfeito. Ah, mas no cartão Polishop. Sim. Ah, aí sim. Polishop tem que fazer. Tem, no mínimo. É. Cartão Polishop barra valida, claro. Não é só Polishop. Né? Eu tenho uma dúvida só desse. Claro que tem, né? Como copiar, mas... onde que você não. Que cabo não tem aí? Que daí vai ter no meu, né? Você vai usar só um cabo, certo? Sim. Se tiver mais um soldado, você fecha o STF? Ah, não. Isso aí foi uma piada de trocadilho. Cara, eu não entendi, eu tô pensando nisso aí. Vamos desmembrar isso que ele falou. Tem um fio só. Não, tem um cabo. Tem um cabo só. Se tiver mais um soldado, porque um cabo e um soldado, patentes militares. Exato. Você fecha o Supremo Tribunal Federal fazendo uma piada política com a fala de Eduardo Bolsonaro. Que não usa o cabo multiplicador. Exato. Aí, ó. Gênio! Não alimente os animais. Choro mosca! Não alimente os animais. Não dá pra ganhar essa história. Ganso, não alimente os animais. Agora eu vi. Agora eu tive a luz, fui elucidado. Isso é impossível. O menino tá voando muito baixo, tá quase no chão. Vai bater a cabeça no toco. A cabeça ou o saco com o câncer dele. Daqui a pouco o negão vai soltar fake news aqui. Imagina o quanto ele ficou se esforçando pra pensar nisso. E você aí, canivete, embasbacado, você assistiu bestializado aí a proposta do cabo, ele com uma ereção, sonhando aí com o cabo, e aí Anderson Negão do nada tirou uma piada com o Bolsonaro, política, criticando o Bolsonaro. Cara, isso daí não tem como. É crítica social. Crítica social política. Então. É que o senhor é muito arrogante. Muito invejoso. Pra reconhecer. Não. Um comediante no auge. É, não, isso aí. Não, reconheço. Em plenos 28 anos aí, rapaz. 29. Quase 30. Tá quase chegando no fim aí. Ah, não, mas é. Certo. Tá quase um skate no fim da ladeira. Ah, peraí. A tinta em cima é o povo clamando. Sereião. Sereião. E tá indo ladeira abaixo. Tá indo ladeira abaixo. Mas pra pegar embalo. Talvez pegue. É, isso aí. Mas vai chegar a verdade, Wesley Zobb, que esse sereião, na verdade, é tatu. Nunca serei. Nunca. Não, parabéns. Natália! Nem só de tintas vivem aí uma vida de casal, né? Ah, não, nem só de tintas. Da onde veio uma ideia do cara que tem vários cabos aí? Deve ter surgido outras ideias geniais, não deve ter ficado... Serginho fica até constrangido. Olha lá o que você vai falar. Não fala, não fala. Eita, deixa eu sair por cima. Não fala, não fala de 2016. O ano que não existiu. Lembra que 2016 pularam. Ai, bom. Ele já me colocou em várias enrascadas, né? Quase todos os rolês sempre acabam no famigerado Parque Dom Pedro, se vocês conhecem lá em São Paulo. Não, em São Paulo eu não sabia. Eu ia falar, nossa, mas vinha até o Parque Dom Pedro aqui. Olha, deixa eu ilustrar. O Parque Dom Pedro é um lugar que tem vários amigos dele, mendigos e tal. Ah, né? É um bairro, é isso? É. É um terminal de ônibus. É um terminal de ônibus que fica num lugar no meio do nada, bem obscuro. Nem ônibus passa. Não, passa. Ah, bom. Não, terminal de ônibus. Mas nem as ônibus. Pessoas... É tão longe que nem o ônibus passa. Eu falo que ele tá lentão, rapaz. Ele não tá conseguindo acompanhar o raciocínio mais das pessoas. As pessoas que pegam o ônibus lá são meio suspeitas, né? E aí ele sempre me faz ir pra lá e tudo mais. Não, mas é madrugada. Porque de lá saem os ônibus pra nossa casa. Tem um motivo. De todos os outros terminais também, mas também, lá é especial. Mesmo que a gente esteja do lado de casa, a gente volta pro Parque Dom Pedro pra pegar um ônibus e sair pra casa. Dá pra ir a pé pra sua casa? Não, não. Pro Parque Dom Pedro. Dá pra ir de skate numa lata de tinta. Mas ela nem sempre ela quer empurrar. Então daí do pão de ônibus. Você tá cansada. Mas lá também sai o ônibus noturno pra casa, então... Aí quando a gente sai de algum evento ou show, a gente vai ao Parque Dom Pedro. É aquele que fica perto da Sé? Exatamente. Isso. Ah, tá. Que é o centro de São Paulo. Isso. Sim. Sim. Pessoas é o reduto de craqueiros, bêbadas, mendigos. Isso. Agora me localizei. Craqueiros, mendigos e o Serginho. É. Não é nenhum dos dois. Não, mas eles são gente boa. Então, assim, eu trabalhei lá, então, assim... O Ian foi a parteira, né? O Ian foi a onça, né? Que não comeu o cavalo que levou a parteira. O Ian foi o agricultor que não matou essa onça com o canivetão. O Ian foi a cobra que não picou o agricultor. Como eu trabalhava no centro, eu pegava ônibus até lá. E pra voltar pra casa, eu também. Então, pra mim, eu tava em casa ali no Parque Dom Pedro. Então, até por hoje, isso, então... ele sempre me leva lá. Ah, é aquele caminho decorado? Sabe aquele que você tem que passar no ponto X? Mas sabe o que é que acontece? Quando a Natália começa a reclamar da vida, ah, olha como é ruim morar aqui com você, Serginho. Daí ele sem querer passar lá pra mostrar como a vida de um craqueiro drogado. Gênio! É, a gente sem tem que falar nada. A gente tem que valorizar o que a gente tem. Claro, pô. E aí vem o produto Polishop aí. Choquator de realidade 2000 valita. Ele passa, ele mostra. Onde você vai receber uma espécie de televisor na sua casa. Um chroma key. Que você coloca a imagem que você quer. Não, a imagem que você mendigos quer. Mendigos do Himalaia. A imagem de mendigos craqueiros então, que você queira. Mas aí você pode colocar o fundo que você quiser. Da Sé, do Nicarágua. Mas vai ter mendigos ali. Mas não, mendigos e craqueiros é uma foto fixa. Aí o fundo você vai colocando qual você quer. Vai ter pessoas pôr o fogo nele. Mas é um gif. Que o cara com galão de gasolina jogando. Exato. E o outro vem com fósforo. O outro, não, faça isso. Esse é só o índio. Índios a gente só espanca. Tarde demais. Daí encaixa o cocarzinho. Aquele lá você não pode, aquele lá você não pode queimar. E aí, rapaz, você pode dar um choque de realidade na sala da sua casa. Você não precisa... Sim. Correr perigo. Aí você põe o fundo. Mendigos sujos que tem por aí. E aqueles que se passa por humano, hein? Os piores. Os piores. Pior é aqueles que querem atacar a consciência. Você não dá nada pra eles, eles falam, Deus abençoe. É. Você fica, nossa, Deus vai me amaldiçoar, porque eu não ajudei. Já que eu não ajudei. Deus não existe, ô filho da puta! Se Deus existe, ele é um desgraçado de te deixar nessa situação, hein? Puta que me pariu. Peraí, a não ser que ele também tenha escolhido essa situação. É. Aí você vai pedindo dinheiro e comida e não trabalha. É, às vezes, porque é pobre quem quer hoje em dia. Aí, também. É claro. Com certeza. Eu tô querendo bastante. Eu quero mais do que eu penso que eu quero. Eu não sei como não querer, né? Não sei fazer de outro jeito. Choquator de realidade. Valita 2000. Aí você vai poder dar choque de realidade. Isso aí funciona pra... sua namorada, sua esposa, mas suas crianças também. Sim. Ai, não quero comer brócolis porque tá com mofo. Ah, é? Olha isso aqui, ó. Uma croma aqui do tamanho de uma parede. Exato. Abre uma cortina, as pessoas pensam que atrás daquela cortina tem realmente mendigos. Sim. E nem tem cortina, porque tá tudo na imagem do croma aqui. Exato. Então, peraí, é só um pano verde ou vem com o... com projetor, com as imagens também. A tecnologia a gente não pode revelar aqui. Não, sim, mas eu quero saber o que vem na caixa do quando eu comprar o Choquator de realidade virtual. Não podemos revelar aqui, mas tem um projetor. E uma imagem fixa de mendigo. Exato. Ali, que é até ajustável aí. Ajustável? Pelo o tamanho do mendigo? É, o tamanho da parede. Ah, então, da parede. Nem todo mundo tem essa parede. É verdade. Daí pode ficar desproporcional. Nossa, que mendigo gigante. Mendigo gigante! O quê? Mendiguinho? É, entendeu? Assim. Tá longe. Não. Entendeu? É tudo adaptado. Tudo adaptado. Então, muito melhor. Vocês não tem que pintar a sua parede de verde. É um pano que vem. Não, já vem tudo. E a gente manda até o instalador aí por 10 parcelas de R$1.500 a mais. 10 de 1.500. Sem juros. Isso, esse é Serginho, cara. É, e se ele não faz o produto, ele inspira as pessoas a fazer o produto. Tem que motivar as pessoas. E você, Anderson Negão, seu último produto aí pra encerrar esse episódio? Essa semana... Já que você é o futuro ganhador do Choro Mosca. Imbatível, imbatível. É imbatível, sobra pra você a responsabilidade final. Eu vou tentar, gente. E eu já vi gente perdendo o Choro Mosca assim, hein? É, eu falando também. Falando de música de fantástico. É, aos 47 não, do pedindo segundo pro tempo. Pé, deixa com o pé. Deixa com o pé. Deixa que a última é eu minha. Eu tenho uma boa aqui. Não esqueça que eu poderia ter falado Tarzan Boy. Mas... Eu já vi. Hein? Vamos ver se... Eu não tô nada pressionado agora, mas... não, gente. Eu tô tranquilo. Claro que tô tranquilo. Mas você é jovem, né? Ah. Você tem pressão. Eu posso ganhar até, sei lá, daqui 10 anos. Ah, você não vive tudo isso, não. Ah, não. Vivo. Essa próstata aí. Não. Parecendo que foi pintada com vagalume. A não ser que... a não ser que a próstata para de ser algo essencial pro corpo humano, né? É. Aí sim você pode. Eu já falei que isso aqui é só uma questão estética. Não tem nada de doença. Ah, tá certo. Tá bem bonito. Passou urânio. Essa semana, o host desse nobre podcast... Você tá falando do Ganso. O Ganso. Tá. Postou uma foto. Tá vendo como ele trata diferente? Antes eu tava no álbum dos pau do cu da podosfera. Dos filha da puta. É, agora... Agora o famigerado host... Não. Vem não, Tatu! Ele postou uma foto lá. Uma foto muito interessante. Que é da filha dele, a Lupita, fazendo uma arte galdina. Ah, sim. É verdade. Uma arte galdina. Mas quem prestou atenção nas nuances daquela foto... Os detalhes. Os detalhes. Notou que ela perfeitamente pintou todas as unhas da mão. Ficou tudo um bem. Azul muito bonito, chique. Com a caneta permanente. Escrever em CD. É assim que pinta a unha. É. Um azul piscina. Sim. Sim, não, mas permanente não fica na unha, ele sai. É permanente em CDs apenas. Ah, tá. Ela é feita pra CD, não é feita pra pintar unha. É verdade. Então, a minha ideia é fazer uma caneta permanente para unhas. Alguns chamam de esmalte, né? Não é uma caneta. Não é caneta. Mas o esmalte não é uma caneta. Mas vai usar a tinta de esmalte, então, na caneta. Não é tinta de esmalte, é uma tinta especial... Que fica com a cor muito parecida. A textura é muito parecida. A textura é e ela sai na parede. Se você rabiscar a parede... Ah, não fica na parede. Não fica. Ah, mas se é pra você unha. Passar a unha, a na, unha parede, na parede... Ela vem pra unha. É. Aí... você pode pintar a parede, passar a unha... Ficou na unha, unha aqui. Tá vendo como as coisas escapam pelas mãos? E eu não tô falando de esmaltes. Não tô falando de unhas pintadas, não, Elisabeth. Então é uma caneta... Uma caneta esmalte. Uma caneta esmalte, que você pinta sua unha, fica da cor ideal. É uma Pen Esmalte Only News 2000. Com a cor do ano, que esse ano é azul piscina. Azul piscina. Com a cor do ano. Do anos preto. Com a cor do ano. Nossa, mas assustei. Mas tem a cor do ano da pessoa que compra, né? Mas é uma caneta só com uma cor, ou você pode escolher a cor e trocar? Vê não, aquelas quatro canetas cores. Olha o que foi eleita a cor do ano. Esse... Ah, só vai ter uma cor. Só vai ter a cor uma do cor ano. Cor por ano. A cor do ano, entendi. É bom porque daí todo ano tem que comprar outra. É, exato. Porra. Mas você pode também fazer várias cores e vender várias por ano. É. Não, mas aí fica pro outro ano. É bom que a gente não tem muito trabalho. Né? Não, lógico. A gente tem que padronizar. E quem decide a cor do ano? Só pra... Ah, eu não sei. Eu só vi num folheto aí. Cor do ano. Você viu num folheto. Mas num folheto de tinta. Tudo bem? Só pra... Diga uma coisa. Você achou que tá indo bem até agora? Na sua cabeça você deve estar achando que tá indo bem. Já ganhei Choro Mosca. Não, quer dizer, já ganhou outro Choro Mosca. Temos a Natália, que é uma pessoa que é esmalteira, que pinta as unhas. Não. Então temos alguém do público-alvo que vai falar se o seu produto é interessante ou não. Vamos ver. Natália, por favor. Eu vou ter que ficar o ano inteiro com a unha azul piscina. Ué, você quer trocar? Você quer sair da cor do ano? Mas assim, mulher gosta cada semana pintar de uma cor. Eu falei nisso. Acho que eu perdi o chão. Mostra aí. Ou ela pinta uma unha cada vez e nas outras unhas ela vai pintando a cor que ela quer. Ou você faz mais canetas. Ah, é. É verdade, eu posso fazer mais caneta. Mas, Natália, seria melhor pintar de canetinha a unha? Essa é a questão. É, a gente gasta bastante dinheiro ainda em manicure, né? Então, se fosse uma caneta, talvez... Ainda talvez. Mais que só pega na unha, então você nunca vai borrar. Borrar. É, não precisa... Economizinha acetona. É. É. E, imagina que você tem uma filha. Ela pintou a parede, você só... Para a unha. Limpou a parede e fez a unha. Tá bom. Mas quanto dura isso daí? Dá pra... É uma passada? Uma passada dura igual esmalte. Não, não, mas quanto tem de carga ali? Dá pra passar tipo o ano inteiro? Dá pra não, você passa umas 5 vezes. Ah, tá. Cinco vezes tá bom. É, porque se for o ano inteiro não vai vender muito, né? Senão a pessoa vai comprar. Ah, opa, opa, 5 vezes pé e mão ou só a mão? Ah, só a mão. Se for pé e mão, dá 2,5. Acabar na metade. Ah, é, porque aí você já tem que vender duas. Tá vendo? O cara não. É bom, é só. Aí você troca a cor. Estou falando que o cara é bom. É difícil. Ele ganhou aí na... O senhor mostra que é empreendedorismo. Você pode comprar sortido. É, você vai de 12 cores. Então, peraí. Então tem colorido, então. Agora tem. Tamanho entubado ali, né? Obrigado, obrigado. 12 cores iguais. Não, um é azul piscina, outro é azul piscina ondulada. Verde piscina. Tem uma ondulação. Tem um degradê. Feito, um degradê. É que o sereião gosta de piscina, né? Mas tatu não. Tatu não. Tatu só recebe bullying na piscina. Agora eu digo uma coisa. Pintei de azul piscina. Sim, ia ficar bem você. Obrigado. É unissex, claro. É. Claro. Assim. Não gostei. Sim. Porque estou saindo com meu vestido vermelho piscina. Vermelho piscina? Então quero sair com o esmalte, sei lá, marrom piscina. Piscina do Big Brother, no caso. Mas acontece o quê? Como eu tiro isso da minha unha? Já que ela é permanente na unha. Aí você vai ter que ter um básico aí de mistura de cores. É, um alicate, né? Arranca a unha. Você vem junto com um alicate. Combina com ou então um álcool de posto pra tirar. Logo depois tem Diabo Verde. E lágrimas de uma virgem. Jato de areia, mas aí sai. Tem como tirar essa porra da minha mão? Porque o teste ficou muito legal, mas não posso ir sair assim agora. Você vai ter que fazer a mistura de cores. Você quer branco? Não é mistura de cores. Ah, você quer branco? Põe todas as cores. Eu quero tirar. Ele quero... quer tirar, não quer, quer pintar tirar? Mais. É, não quero ficar... quero ficar um nude, unha nude. Não dá. Aí não. Permanente é permanente, porra. Mas tem um removedor de tinta permanente? Depois de um ano, a unha da mulher assim tá com 3 centímetros mais grossa. Tanto que tem que pintar por cima uma da outra. Tá pesada, mano. Tem que fazer curso básico de arte. Ó, mas pensa bem. É uma tinta que tem a mesma textura, a mesma tonalidade, a mesma consistência que o esmalte, apesar de não ser esmalte. Pelo amor de Deus, gente. Não quero nada copiado aqui. Mas não tem como, sei lá, você ter uma coisa, um removedor muito parecido com a acetona, que não é acetona. Não. Ó, em 2020, Removator. Vou fazer o removente. Ah, ele põe um produto que é onde você não consegue tirar da mão, e aí ele lança o outro que remove. É, exato. Os dois. Isso. Pô. Isso é empreendedorismo, cara. E não é venda casada, não. Não, não é venda casada, você vai comprar separado. Se você quiser, você fica lá pra sempre. Calma. É, sim. Agora, eu tenho uma dúvida que não quer calar. Passei no saco, isso daí é contra o câncer de próstata. Acho que não pega no saco. Não. Às vezes como uma pomadinha ali. Pra deixar mais bonito. Mr. Sandman. Yes? Bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci. And lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold would be so peachy before we're too old. So please turn on your magic beam. Sandman, bring us, please, Mr. Sandman. Chegamos ao fim desse podcast, desse Chorume Empreendedor, os novos produtos Polishop e histórias de Serginho. Que motiva as pessoas a fazerem produtos. O empreendedor nato, um verdadeiro aí startup que não quer guardar todo o dinheiro pra si, porque ele já gastou com vários videogames e televisores. Não precisa de um cabo só. Exato. Mas ele quer que as outras pessoas enriqueçam também, claro, e dá ideias pras pessoas. Então, fiquei maravilhado, fiquei excitado, felizíssimo com a presença de vocês dois aqui, vocês são maravilhosos. É hora do tchau de vocês, começando por você, Serginho, dê seu tchau, fale do seu podcast aí pra galera, fale como levar latas de tinta a longa distância, fale o que você quiser. Eu agradeço o convite, tô muito feliz de ter participado aqui. Eu só queria divulgar, eu tenho um podcast chamado DIcast, que é especificamente sobre doenças inflamatórias intestinais, que há 4 anos eu fui diagnosticado e hoje que eu tô bem, eu acabo falando como você conviver com a doença, conseguir medicamentos, o que comer. E eu também tenho um blog, que eu tenho mais conteúdo, que eu escrevo há uns 3 anos, chamado Diário de um Cronista. Tem no Facebook também, e é especificamente sobre a doenças inflamatórias intestinais, que seria a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Também tem um outro projeto que eu queria divulgar, que é o GAS, que é o Grupo de Atitude Social, que é o coletivo que eu faço parte e a gente ajuda moradores de ruas em São Paulo a cada 2 semanas. Então, assim... Lá no Parque Dom Pedro, pelo jeito? Sim. Na verdade, a gente tem alguns pontos específicos em São Paulo que a gente sai para distribuir cobertor, lanche, água, café... Então, assim, quem quiser acompanhar o nosso trabalho, é só procurar no Facebook, Grupo de Atitude Social. É aberto para qualquer pessoa que queira ser voluntário e queira ajudar, pode participar também. A gente também precisa de doações para manter o nosso trabalho, porque hoje a gente não é mantido por empresas, não tem patrocínio de político. Então, todo o nosso trabalho é feito por nós mesmos, através de doações. E a gente é um grupo de amigos, a gente não é de igreja, a gente... Tem vários tipos de pessoas, de todos os times, de religiões diferentes. Então, é aberto para qualquer pessoa que queira ajudar o próximo e fazer o bem. E a gente se reúne a cada 2 semanas. Tem alguns eventos que acontecem paralelamente. Mas é tudo divulgado nas nossas redes sociais. Tem no Facebook e no Instagram também. Parabéns pelos seus 2 trabalhos voluntários, o GAS e o podcast. Obrigado. Parabéns pelos seus peitos, que são bonitos. Exato. Obrigado. Belos peitos. Parabéns mais pelos peitos. Né? É mais difícil hoje ter peitos bonitos. Chupáveis. Voluntário todo mundo pode ser. Ele falou, qualquer um pode ser voluntário. Falou. Agora, e ter peitos suculentos? Aí nem todos, né? Nem todos podem ter. Natália, seu tchau também e sua crítica, Serginho, que ele merece. Meu digníssimo já falou tudo, né? Muito obrigada por ter me forçado a participar. Foi muito divertido. A gente é moldado com ênfase, é diferente. Foi muito legal. Muito obrigado a vocês, vocês são lindos. Eu sempre fico feliz com os ouvintes que querem participar aqui e vêm realmente. Se você é ouvinte, quer participar, fala com a gente lá nos nossos contatos que a gente... Tenta arrumar uma agenda, às vezes demora 1-2 meses, né, Serginho? Mas acontece, viu? O 2018 foi um ano muito feliz nisso. Porra. A gente teve ouvintes pra caramba vindo gravar com a gente. Em 2015 a gente chorava pra ter participação. Os amigos participar. Agora a gente tem uma agenda completa até janeiro do ano que vem, já está... completa, então fui muito, muito feliz, feliz também. E Anderson Negão, seu tchau em nossas redes sociais. Instagram e Facebook, @ lixo do lixo, Twitter, @ néctar do lixo. Falou, negrada! Não respira, né? O pessoal acha que o Arnaldo tira na edição. Não, ele não respira. Wesley Zop, nossos demais contatos e o seu tchau. Bom, temos o WhatsApp, que é o DDD 19 99495 5485. Tem os grupos do Telegram e no Facebook, que é o Ouvintes Lameruxos. Ah, e o e-mail, claro, que é o autocríticas@chorome.com.br. Que é uma ironia, inclusive. Aprenda, Caco. Em breve voltaremos com os episódios de e-mail, só não gravamos porque não tivemos tempo, nem vontade, nem disposição, nem tesão. Não, na verdade, tempo... Até tem. Teve bastante. Tempo que mais teve pra gravar. Então, né? Vontade, disposição e tesão não teve. É, exato. Né? Tesão a gente até tem. Até tem, mas é vontade e disposição. Vai. Vontade tem também. Não tinha disposição. Muito bem, esse foi o episódio até aqui. Espero que em breve vocês todos estejam consumindo todos esses produtos Polishop e também falando mal do Serginho. Até semana que vem, até o próximo episódio. Tchau! Sunny afternoon.